Gustavo, Salvador, saudoso bom dia, 355-107, gente da Bravo, pronto para a cota. 355-107, autorizado Campinas, em 2 de voo 360, via Pesulo no meia, Bravo até o Zulu, trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5046, controle 119, decimal 8. Gente, só me resta para repetir mais lentamente, por favor, nova tabela toda, grátis 3567. Com certeza, sem problemas. Está autorizado Campinas, o nível de voo é o 360, aerovia Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Delta, Alfa, Eco, Lima. Após da El, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa. E após a posição, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Após a decolagem, a curva será à direita. Código transponder 5046. 5046. E o controle em 119, decimal 8. 35577, autorizado Campinas. Nível 360, via até o Zulu 16, se atrava até o Zulu, após 3. Conforme a rota, saída da El, Leda e Brit, faz a coragem de 190 à direita, transporte 5046, controle 198, 35577. Correto, chama para posicionamento. Chama para posicionamento, 35577. Romano 61, bom dia, Charlie confere, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola Dona Zero, curva direita, saída da El, Leda Bridge, onde vai interceptar o piso 16, até Belo Horizonte, direto 3, conforme a rota do plano de voo. 5052 no transponder, controle 119.8. No 161, no cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no 111. Salvador, 3557, no passo 8, pronto para puxa, acionamento. Chama para o táxi, 35557. Puxa autorizado, chamará para o táxi, 35557. de táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre, 118 decimal 95, ajustando 091 no bom voo. Torre 118 decimal 95, via parte principal, Índia, e o ajustando 091. Sim, sim, sim, sete, a linha da cola cabeceira 10, vento 080 graus, sétima. Trip 5557, decola 24, no controle 1198. 98, bom dia. Controle, boa noite, trip 5557. Boa noite, contato, Rodrigo 360. Possibilidade de voar Bridge, está presente? Foi Leda, aguarde contato com o centro. Leda. Para a equipe South Santa Taxi, o gol 1161 no 11. Coordenar 11, vai chamar táxi no 1161. Táxi até o ponto de espera, via parte principal ainda no ponto de espera, a torre, no 8 decimal 95, ajuste no 01, no ótimo voo. 7, chame Centro Recife, frequência 251. Colo 61 na linda, cola cabeceira 10, vento 090 graus, 89. Cola cabeceira, colo 61. Bom dia, TAM 3601, 360 para São Paulo, Congonhas, ciente da Charlie. TAM 3601, Charlie confere, autorizado Salvador Congonhas, nível 360, conforme solicitado, na cordona 0, curva direita, Nel, Leda, Bride, onde é interceptar o pisolão no meio. Até Belo Horizonte, direto trilho, conforme a rota. 5066 no transponder, controle, 1998. Autorizado nível de voo 360 para São Paulo, Congonhas. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge. Campos Zulu 1-6, Belo Horizonte, após Trive. Transponder 5066, controle 1-19-8, TAM 3601. TAM 3601, contingimento correto, chame pronto 06. Chamada pronto, 3601. Salvador, gol 9161. Gol 9161, chame a Recife agora, frequência 251, terno 133, decimal 25. 251-3325, boa noite, gol 9161. Boa. Salvador, TAM 3601 no 6 para pushback e acionamento. TAM 3601, coordena equipe de solo, chame para táxi. Autorizado, pushback, acionamento, coordenação, equipe de solo, transportada para o táxi 3601. Salvador para o táxi 3601, POB 155, autonomia 4 horas e 10 minutos, tocar na Galeão. Livre táxi até o ponto de espera, passe principal Índia, no ponto de espera, torre 18.95, ajuste no 01, no bom voo. Livre táxi, abate até o ponto de espera da pista 10, ponto de espera, torre 18.95, 3601. Ponto de espera pronto, 3601. 3601, Alinda, decola cabeceira 10, vento 070 graus, meia dúzia nove. Alinda, decola, pistão no zero, 3601. Decolado ao 57, controle 1198. 1098, boa. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601, decolou saída da El Leda Bridge, cruzando 1200 pés para o 360. Bom dia, TAM 3601, contato, subindo 360, uma coisa da El Leda pós-bridge. Mantenha a saída, autoriza direto da El, 3601? Fui direto Leda, TAM 3601. Direto Leda, 3601.